verde, pedras que são quedas que nos fazem ir mergulhar nesse rio, corpo molhado, esguio. Jovem moça, desce o rio comigo, conhece que abraço amigo, nossos beijos de figos maduros, roxos, cor de coração por dentro, céu, luz, verão. Teu olhar é a noite no dia, dentro de mim. De sol, esse calor me faz assim, rosa em pedra dura, tanto bate que perfuma, água de nascente, olhos da minha mente, molha ela de repente, enquanto o sol a semente no corpo estendido e revolto. Rosa em pedra dura, tanto bate que...